história digna de cinema. Uma streamer americana conhecida como Fendi transmitiu ao vivo o seu próprio trabalho de parto, chocando os seguidores. O registro, de 8 horas e 34 minutos, foi assistido por mais de 700 mil pessoas e finalizado com uma imagem da mulher segurando Noah, seu novo bebê. A filmagem aconteceu na sala de estar da influenciadora, que estava em uma piscina inflável, acompanhada de familiares e profissionais de saúde. A equipe médica chegou e, com a câmera ainda ligada, Fendi trouxe ao mundo seu filho Noah, em tempo real e em alta definição. Os internautas ficaram entre o choque e a emoção, mandando mensagens de apoio e emojis de bebê. A streamer disse que queria mostrar a realidade do parto sem filtros nem cortes, e conseguiu. Foi o nascimento mais comentado desde o da própria internet. Moral da história: quando a maternidade chama, nem o botão de encerrar transmissão resiste. Tudo que rola pela internet, você ouve aqui. Hey! Hey! Rádio Liberdade! Mas olha só, mas já voltei, vem pra cá, vem pra cá. Qual é a cidade preferida das moscas? Qual é a cidade preferida das moscas? Alguém sabe? Você. Moscou? Certa resposta, Moscou! Moscou é a cidade preferida das moscas, mas olha, parabéns pra nossa produção, hein? Cheia de graxinha. Até a próxima, tchau. É boa, muito boa. Agora. Agora. Agora. No seu rádio. No seu rádio. As mais, mais. Aqui você ouve as melhores. As mais, mais. As 15 mais. Produção e apresentação, Fabiano Farias. Se liga aí. No seu rádio. No seu rádio. As mais, mais. Oi, turma, chegamos às 15 mais por aqui, a partir de agora, juntinho de você, pelo rádio, pela internet. Bom é ter a tua companhia. Dia de sexta-feira, sextou, sextou, bebê. 17 de outubro de 2025, Dia Mundial contra a Dor, Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, Dia do Eletricista e Dia da Música Popular Brasileira. Vamos por aqui com as 15 mais. Eu sou o Fabiano Farias e agradeço você por estar sempre com a gente. Rio Negro e Solimões apaixona muita gente, falta com Diego e Vitor Hugo. Hugo e Guilherme com Ana Castela, todo mundo menos eu. Tá começando agora as 15 mais. As 15 mais. Produção e apresentação, Fabiano Farias. Número 15.